para a celebração das mães foi dada pela ativista Ana Jarvis, que organizou em 1865 os Dias da Amizade para as Mães, para melhorar as condições dos feriados na Guerra da Secessão, que assolou os Estados Unidos da América no período. Mas reconhecida como idealizadora do Dia das Mães, na sua forma atual, é a metodista Ana Jarvis, filha da ativista anteriormente referenciada, que em 12 de maio de 1907, 2 anos após a morte da sua mãe, criou-lhe um memorial e iniciou uma campanha para que o Dia das Mães fosse um feriado reconhecido. Obteve sucesso ao torná-lo reconhecido nos Estados Unidos a 8 de maio de 1914, instalando o segundo domingo de maio, do mês de maio, como Dia das Mães. No âmbito desta resolução, o presidente dos Estados Unidos, Thomas Wilson, proclamou no dia seguinte que no Dia das Mães os edifícios públicos devem ser decorados com bandeiras. Assim, o Dia das Mães foi celebrado pela primeira vez em 9 de maio de 1914. Curiosamente, devido à crescente difusão e comercialização do Dia da Mãe, Ana Jarvis afastou-se do movimento e lamentou a criação e lutou pela abolição do feriado. Ora, eu sei que os meninos amanhã todos vão dar uma prenda à mãe, todos vão comemorar este dia. É um dia especial para as mamãs. Gostaria de saber que importância é que todos vocês aqui dão a este dia, se é que dão. Acham que é um dia que deve ser, de facto, exaltado? É importante neste dia lembrar-nos que a mãe é uma figura muito importante da vossa vida? Que me dizem? Acham que é um dia que está muito comercializado? Se calhar até demasiado? Qual é a vossa opinião? Inês, diz. Eu não vou dar nada à minha mãe, porque acho que o dia da mãe... É um acordo? É. Entre mãe e filha? Mais ou menos, porque eu acho que o dia da mãe é todos os dias. E acho que não é um dia que vai fazer a diferença do que uma mãe é para um filho. Porque uma mãe é todos os dias e está sempre presente para o filho todos os dias das mais diversas formas. Isso é lindo. Isso é lindo. Muito bem. Então tu acordaste com a tua mãe? Quando eras mais pequenina e andavas na escola primária, fazias-lhe aquelas prendas que era hábito os meninos fazerem, verdade? Verdade. Mas depois, quando cresceste, achaste que não tinhas que comprar uma prenda obrigatoriamente para dar à mãe, é isso? De vez em quando ainda me lembro de alguma coisa, óbvio que dou sempre aquele beijo mais especial e etc. Mas não acho que seja necessário comprar uma prenda. Portanto, és contra este aspecto comercial deste dia? Sim. Porque, ao que parece, este é um dia, como disse aqui no texto, tão importante para o comércio que a seguir ao Natal é um dia de grandes vendas. E tu, Catarina, vais dar uma prenda à mamã? Sim, eu por norma dou sempre. O que é que tu dás? Uma joia da joalharia mais próxima? Um diamante? Há vezes que não, não dás. Diamantes, não. Não. Mas às vezes que sim, que dou um bibelô. Sim, um fio, tenho aos filhos e assim. Mas por norma dou sempre, não só à minha mãe, mas também à minha avó. Porque foi também, em parte, tua mãe. Sim. Ajudou-te a criar. Sim. Muito bem. Michael, comemoras esta data? Não. Então, nunca comemoraste? Não, mas para que é que eu precisava de comemorar se a minha mãe tem uma minha e tem o meu irmão? Ela não precisa, basicamente, mais de nada. Antes, eu dava-lhe prendinhas, dava-lhe rosas e essas coisas todas. Agora, acho que já não precisa. E, portanto, não é preciso haver uma prenda ou um ato simbólico para te lembrares que a tua mãe é importante. Um beijinho. Muito bem. Senhor Pedro, prendinha à mamã, há? Depende. Depende? Queres ver que vais dizer que é como a mãe se portar? Como é? Há prenda ou não há prenda? Depende. Se conseguir arranjar uma prenda que eu acho que seja interessante para ela, há. Ah, e o que é que pode ser uma prenda interessante? Um livro que ela gosta? Não. Mas flores ou um... Assim. Oh filho, flores agora na primavera é o que há em todo lado. Podes escolher à vontade, no jardim, na florista, onde tu quiseres. Exato. Pronto, umas florzinhas. Exato. Pronto, está bem. Menino Pedro Andrade, temos prenda para a mãe? Não. Pedro, então. Aqui agora, querem ver que vocês estão todos do contra e ninguém dá prendas à mãe? Já toda a gente é anticomércio, querem ver? Não, acho que já... Acho que como a Inês disse, o dia da mãe é todos os dias. Linda, a tua mãe está emocionada neste momento. Portanto, todos os dias lhe dás beijinhos, lhe dás prendinhas se for preciso, todos os dias, não é preciso haver um dia especial. Menino Francisco, vejam, vamos lá ver se quebra a rotina. Não, é também um beijinho, um abraço e pronto. Gosto muito de ti, mamã. É isso. E aprecio imenso a paciência que tens comigo, verdade? É. Se reconheces isso? Vocês reconhecem a enorme paciência e o enorme trabalho que as mamães têm com os meninos. Pronto, isso já é uma bela prenda. Daniel, temos prenda para a mamã? Não, porque para mim já é. Para mim o dia da mãe é todos os dias, porque Porque ela está todos os dias contigo. Tem um significado especial. Muito bem. Vamos lá ver se a Inês quebra a rotina. Inês. Sim, tenho prenda. Pronto, aleluia. Alguém quebra o inguiço. Então, que prenda é que temos para a mamã? Temos uma pulseira e no dia uma rosa. Que linda. Quer dizer, vais-lhe dar a pulseira e a rosa no mesmo dia. Portanto, não te parece que este dia seja... Vale a pena comemorar este dia? Não é demasiado comercializado? Sim. E porquê já agora? Não concordas com os teus colegas que todos os dias as mães são mães e são especiais por serem mães? Eu concordo, mas mesmo assim... Gostas de diferenciar esse dia com uma prendinha? Até porque também sou mais nova, então ainda tenho... ainda não sei muito aquela rotina de fazer as prendinhas na escola. Muito bem. Ainda não é rebelde como estes teenagers inconscientes que eu aqui tenho. Boa Nova, um mundo de emoções. Pois passemos já à nossa Inês Brás, que é a rapariga que está aqui a ganhar pontos porque oferece uma prendinha à mamãe e uma rosa, e os meninos pelo menos uma flor deviam oferecer. Vão ao jardim e colhem a florzinha e oferecem. Temos aqui nós e os animais, desta vez com mais uma história muito curiosa de amor mútuo entre humanos e animais, verdade? Sim. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Hoje vou falar-vos sobre o tema. É através do olhar que cães e humanos criam a sua história de amor mútuo. Tal como entre uma mãe e o seu bebê, a oxitocina, a chamada hormona do amor, promove os profundos laços mútuos que unem uma pessoa e o seu cão. Porquê é que os seres humanos amam os cães como se dos seus filhos se tratasse? Porquê é que os cães retribuem esse afeto preferindo a companhia do seu dono à de outros cães? Um estudo publicado na revista Science sugere que, tal como acontece entre uma mãe e o seu bebê, a hormona oxitocina não é alheia a este fenómeno. Um dos principais resultados desta parte do trabalho é que existe uma variabilidade natural na quantidade de tempo que os cães passam a olhar para os seus donos. Ora, só no grupo dos cães que olhavam longamente para os donos é que os próprios donos acusaram uma subida de oxitocina ao fim de meia hora. Na segunda fase do trabalho, os cientistas administraram aos cães por via nasal quer oxitocina, quer soro fisiológico. O objetivo desta vez era determinar se isso valeria a observar diferenças tanto ao nível da duração do olhar como dos níveis de oxitocina. E constataram que, de facto, os olhares mais prolongados dos cães e as maiores subidas dos níveis de oxitocina nos donos aconteciam sistematicamente com os animais que tinham recebido oxitocina e não apenas uns guichos d'água. Seja como for, estes resultados talvez permitam começar a explicar as raízes da nossa relação privilegiada com os cães. Existem várias teorias, diz McLean. Uma delas diz que os cães consideram os seus donos como dominantes. Tal como acontece com os lobos, nas alcateias onde existe uma hierarquia entre os que mandam e os que obedecem, mas há também outra teoria, totalmente diferente, que a nossa relação com os cães é muito parecida com a relação na espécie humana, entre os pais e os seus filhos. A maioria dos sinais que os cães nos dão para que os tratemos como crianças não são provavelmente intencionais por parte destes animais. Salienta. São uma parte natural da biologia canina, mas como esses sinais são muito parecidos com os que as crianças humanas nos transmitem, temos tendência para reagir aos cães como se fossem crianças. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. E como vemos, aliás, esta análise desta pesquisa que a Inês nos trouxe aqui, nós já tínhamos constatado, mesmo sem fazer nenhuma experiência científica, que tínhamos percebido que a relação que nós estabelecemos com os animais, neste caso particularmente com os cães, é uma relação muito especial, é uma relação de grande afeto que nos liga aos animais, de facto, como... quase nos liga a outro ser humano. E ao que parece, muitas vezes eles têm comportamentos, sobretudo se tiverem cães novos. Eu neste momento tenho um cão que ainda é muito jovem e de facto o comportamento dele é de uma criança irrequieta. Portanto, ele está continuadamente a chamar-me a atenção para eu lhe estar a fazer festas. Hão de reparar que é muito comum, faz-me muito lembrar a atitude de uma criança. Muito bem, tratem bem os vossos animais porque eles também vos tratam bem a vocês. Verdade, Inês? Verdade. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Então, Inês, e agora vamos a uma sugestão de leitura para o próximo fim de semana. Exatamente. Que sapa espairecer do estudo tremendo que os meninos têm durante toda a semana, árdua. E depois vão ler. O que é que vão ler, Inês? O Elefante de Marfim. Uma história de amor, aventura e intriga na Sevilha de finais do século XVIII que vem mostrar-nos que as grandes decisões são as que se tomam com o coração. O terremoto de 1755 decidiu o destino de Dona Júlia, a jovem viúva e proprietária da mais célebre tipografia de Sevilha. Nesse dia, 1 de novembro, encontra-se na catedral a honrar a memória dos mortos, quando tudo em seu redor começa a tremer. O facto de sobreviver àquele desastre parece ter despertado nela os seus sonhos mais íntimos e, horas mais tarde, não hesita em entregar-se àquele em que haveria de ser o grande amor da sua vida, Leo de Montenegro, um livro de Nereida Riesco que, de certo, não quererá perder. Muito bem. Sobre o nosso terremoto. Exatamente. Agora que aconteceu aquele terremoto tremendo no Nepal, que hoje o responsável político, o primeiro-ministro, creio, disse que pode chegar aos 10 mil mortos, para além dos muitos desalojados. De vez em quando a natureza prega-nos destas partidas. E a nós sabemos que Portugal pode ser um país visado também, já o foi há muitos anos. Quem sabe? Esperemos que não nas nossas vidas, nem futuramente, porque normalmente estes tremores de terra trazem muita destruição. 100.2 Oliveira do Hospital. Bem, vamos a um cinema animado, Catarina. Sim. Muito bem. Então vamos ver... Os Vingadores. Muito bem. Então vamos lá, vingar-nos. Foi no passado dia 29 de Abril que estreou o filme mais esperado para os fãs de super-heróis. Os Vingadores era Ultron. Algo corre mal com o programa de manutenção de paz iniciado por Tony Stark. Os super-heróis mais poderosos do planeta Terra, incluindo o Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Incrível Hulk, Viúva Negra e o Gavião Arqueiro são colocados à prova enquanto salvam o planeta da destruição pelo vilão Ultron. Um filme de ação, aventura e fantasia que não vai querer perder. Está num cinema perto de si, não é verdade? Sim. Lisboa, Porto ou Coimbra? Oliveira do Hospital, já sabemos mais tarde. Rádio Boa Nova. Espetacular. Agora vamos passar aqui o nosso Francisco Carvalho. Desta vez não nos traz política europeia nem nacional, mas traz-nos política escolar, que também tem que ver com a política europeia. Mas, Francisco, antes de dar a palavra, eu já tinha aqui a notícia sobre a participação da escola nesta atividade, que é o Parlamento Europeu dos Jovens. Portanto, vou ler a notícia e depois tu falarás da tua experiência, uma vez que foste um dos alunos participantes. Então, o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital foi uma das poucas escolas selecionadas, de entre as muitas candidatas, para participar na 32ª edição do Parlamento Europeu dos Jovens, que decorreu de 16 a 19 de abril em Lisboa. A Rani de la Rivière, a Sophie Orme, o Sebastião Barbosa, o João Nunes, Mandala de la Rivière, quer dizer que eles são irmãos, e o Francisco Carvalho, aqui presente, acompanhados pela subdiretora professora Cristina Borges, representaram o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital neste evento, que contou com a participação de várias escolas portuguesas e estrangeiras. Foram 4 dias de trabalho intenso que pretenderam replicar o modo de funcionamento do Parlamento Europeu. O agrupamento considera ser esta mais uma atividade fundamental no processo de formação dos nossos jovens e foi com orgulho que a direção apoiou esta iniciativa. Como mais uma vez temos o privilégio de ter aqui connosco um aluno que participou neste Parlamento Europeu dos Jovens, nesta sessão deste ano, o Francisco Carvalho vai-nos falar um pouco desta experiência, o do quanto enriquecedor foi. Proporcionou experiências inesquecíveis, que é uma coisa que nos que marca imenso para a vida quem participou. Uma coisa que não nos devemos esquecer também é das várias amizades que se faz neste evento, que são imensas. Então, participaram 140 pessoas neste... De várias nacionalidades. Holandeses, finlandeses e turcos. E portugueses. Das escolas, e portugueses, sim. Mas depois havia outros membros que não eram de escolas, mas que eram de outros países. O presidente era da Letónia, havia lá pessoas também da Alemanha e por aí fora. Só por si isso já é uma grande partilha, não é? É. Permitir que pessoas que vivem em culturas diversas estarem ali a conviver durante estes dias. Sim. Depois, o trabalho propriamente dito. Aprendemos imensas coisas novas com este evento, desde conceitos novos, novos hábitos de trabalho, e que são hábitos de trabalho extremamente úteis. E muito importantes. Sim. Olha, vocês tiveram que fazer um trabalho de preparação. Eu percebi-me que vocês, uns dias antes de irem, já tinham os temas que depois iam discutir, não é? Sim. E que tiveram que fazer uma pesquisa sobre eles. Tivemos umas semanas antes destes dias, foi-nos enviado eles chamaram mesmo Preparation Kit, um kit de fato, para nos prepararmos para estes 4 dias. Tivemos que fazer uma espécie de diagrama com vários... Para o meu comitê foi preciso fazer um diagrama sobre as várias organizações europeias que tratam da segurança e defesa da União Europeia, que, porque esse era o nosso tema. Então, portanto, os alunos estavam divididos em vários comitês, sim, cada um deles com, sim, um tema diferente. Sim, havia comitês sobre segurança e defesa, que era um comitê, havia 8 comitês, era o maior a segurança e defesa, havia outro sobre direitos humanos, outro sobre a economia e vários que agora não estou a lembrar mais. Vocês trabalharam sempre em comissões ou em comitês 3 dias, ao quarto dia estiveram juntos em plenário, foi? Mais ou menos, sim. É também o esquema do Parlamento de Jovens. Olha, quer dizer que vocês primeiro tiveram que saber informação, não é? Para depois discutirem entre vocês e depois há resoluções finais, é isso? Que, sim, levam ao plenário. A resolução final é depois debatida no debate. Final. Sim. Olha, tu ainda não disseste aqui aos ouvintes, mas tudo isto se passou em língua inglesa. Sim, era obrigatório. Era. Portanto, a língua falada em todas estas, quer no comitê, quer depois no plenário, foi sempre em inglês. Sempre. O que quer dizer que, até podias explicar um bocadinho como é que a escola chegou a estes alunos para irem para representar a escola. Não foi ao acaso, eles não foram escolhidos ao acaso, não é? Houve uma pré-seleção. Sim, na nossa escola houve uma pré-seleção, sim. Digamos que um casting, apenas, não é? Sim, apenas os alunos com bom desempenho, mais de 17 valores de nota, na nota final em inglês, é que podiam participar neste concurso e depois... Ainda foi feita uma, sim, prova, é de seleção. Depois desses 17 só podiam vir 6 e havia cerca de 30. 30. E só podiam participar alunos do secundário. Certo. Portanto, os alunos que participam nestas atividades têm que ser alunos, neste caso, fluentes na língua e com um bom domínio da língua inglesa. Por outro lado, não podem ser alunos que, apesar de dominarem a língua, não sejam bons na argumentação e na defesa de ideias. Mas pelo que eu verifiquei lá, a nossa escola acho que foi a única que fez isso. Porque as outras, ou os professores escolheram os alunos, ou os alunos simplesmente candidataram-se e tinham... E não sabiam muito bem ao que iam. Tinham alunos suficientes e... Pronto, foram enviados. O que quer dizer que a nossa escola mostrou mais trabalho e mais empenho do que muitas das outras, é isso? Nesse casting, sim. Muito bem, o que nos deixa muito bem colocados, não é? Sim. Muito bem. Eu também falei em hábitos de trabalho que... Que aprendeste. Que aprendemos. Foi no primeiro dia, foram-nos ensinados, de certa forma, hábitos de trabalho e era preciso, para este concurso, imensa criatividade. Era preciso pensar rápido, era preciso ter... Um trabalho de equipa altamente, devidamente coordenado e cronometrado. Era preciso, tínhamos aquele tempo, tínhamos meia hora para fazer uma atividade, e tínhamos que cumprir essa meia hora, senão, pronto, era mesmo necessário, porque só tínhamos 4 dias para trabalhar, e no primeiro dia tivemos a trabalhar mesmo estes hábitos de trabalho e esta criatividade, pensar rápido. Por isso é que tu disseste que trabalharam horas para além do tempo que estiveram nas sessões. Sim. Sim. Para preparar para o dia seguinte. Sim, era preciso ter imensa atenção ao que nos era dito. Qualquer informação que nos passasse ao lado ia comprometia logo tudo. É que nós fizemos estes jogos assim, foram mesmo jogos para treinar o trabalho de equipa e assim. Fizemos isto no primeiro dia em que chegámos, que até serviu para nos conhecermos melhor uns aos outros. E eu lembro-me de um jogo que era atirar um garrafão vazio para um outro lado, fazer de conta que estava um rio e de outra tínhamos que atirar o garrafão para outra margem, e cada vez que atirássemos o garrafão e conseguíssemos, a margem aumentava. Chegava uma altura que com força só não ia lá. Então as regras eram que não podíamos pôr nada dentro do garrafão nem usar objetos do exterior e do exterior ao que nós possuíamos, mas só que a maior parte não se lembrou disso, então estivemos cerca de 10 minutos a arranjar uma maneira de tirar o garrafão sem usar assim, pronto, tirar o garrafão de outras maneiras sem usar objetos de exterior, até que, por acaso, até fui eu que lembrei-me disso. Então não podemos usar objetos de exterior, mas o que nós temos vestido não é um objeto exterior. Exato. Ou seja... Se era mesmo para testar, sim, essa capacidade. Atámos uns ténis ao garrafão e atirámos e conseguimos. Pronto. Muito bem. Era assim, jogos deste género. Encontrar soluções. Sim, encontrar soluções o mais rápido possível e da maneira mais criativa possível. Portanto, até aprendeste muito com estas, com esta forma de trabalhar. O trabalho de equipa, sempre. O nosso comitê tinha 10 pessoas, tínhamos sempre. Trabalhar em equipa, sempre. E achaste por isso que foi, se calhar, das participações que tu tiveste em trabalhos deste género ou em atividades extracurriculares, das mais enriquecedoras? Sim, foi uma das mais enriquecedoras. Muito bem. Recomendas que nos próximos anos, sim, se houver oportunidade, que os teus colegas queiram ir? Sim, e também deu para... Também depois, claro, que temos de debater assuntos, dá uma capacidade interventiva e de oratória fenomenal, e é preciso já levar essa capacidade, mas lá desenvolve-se muito, sim. Depois aprendemos, claro, sobre os nossos assuntos, então ficamos com uma noção completamente diferente, não completamente, mas diferente da União Europeia, para o meu comitê, principalmente das instituições e organizações, também do que a União Europeia pode fazer em relação ao conflito Rússia-Ucrânia e possíveis futuros conflitos que envolvam a Rússia. Mas para surpresa minha, não deram importância nenhuma ou quase nenhuma aos Estados Islâmicos. Nenhuma. E o nosso subtema era a soberania dos países e como é que essa era violada. E um ataque terrorista enfraquece a soberania de um país. E os Estados Islâmicos e os vários ataques terroristas feitos pelos Estados Islâmicos não mereceram grande importância neste evento, pelo que parece. Pronto. Então, o meu comitê chamava-se SED, que é uma abertura para Segurança e Defesa, e pronto, era o nosso tema principal. E logo as instituições, as organizações europeias eram muito importantes neste campo e na margem da ação neste assunto. O segundo tema, que é o que muda em cada sessão, era, pronto, como eu já referi, a soberania dos países e como esta pode ser violada. Como é que se pode prevenir que esta seja violada e o papel da União Europeia neste tema. Enfim, deu panos para mangas. Um dos objetivos a alcançar foi justamente resolver o conflito de Rússia-Ucrânia, tentar prevenir um futuro ataque russo e tentar adivinhar onde é que este seria. E as soluções que chegámos, pronto, não foram, digamos, muito criativas ou originais. E ficamos por aí, senão mais valia ter trazido a folha do meu comitê e estaria aqui a lê-la. São duas páginas, mas é duas páginas cheias de texto e não convém. Mas apesar de não serem muito criativas, não implica que não fossem eficazes, pronto. Mas seria mais do mesmo, é sanções, fazer acordos, reuniões mensais, pronto, entre outras. Evitando a guerra. Sim, evitando a guerra com diplomacia, que é... E para concluir, obviamente eu aconselho vivamente esta experiência a todos os que tenham força de vontade, determinação suficiente para tal, pois é algo que não vão querer que vos passe à frente dos olhos, é algo que vos irá trazer tantas vantagens que as vantagens vão parecer insignificantes. E principalmente, tentem o máximo para chegar à sessão internacional e mantenham-se na família, é a única solução de ultrapassar a depressão. Esta última frase é só quem já participou é que vai perceber. Na família, estás a falar do grupo? Eles dão-nos a oportunidade de nos inscrevermos como organizadores e organizadores, membros da equipa dos média e por aí afora, chefes de comitê. E pronto, e a família é supostamente todas aquelas pessoas. Pronto. Muito bem. Uma experiência muito enriquecedora que recomendas. É. Sim, senhor. Rádio Boa Nova. Em outubro de 2015, o GNR apresentou a produção GNR Caixa Negra. Ouvimos no Coliseu do Porto e Lisboa. A estreia aconteceu no Coliseu do Porto no dia 23 de outubro e no dia 31 de outubro, em noite ao Halloween. O GNR abre a Caixa Negra em Lisboa. Além dos novos temas, tem marcado este trabalho, aclamado pela crítica, como Cadeira Elétrica, Caixa Negra ou Não Há Guerra, o GNR promete incluir no alinhamento destes espetáculos temas que têm acompanhado a banda nos últimos 34 anos de carreira. Nas palavras de Rui Reininho, o concerto de Caixa Negra tem lá coisas que não revela a ninguém e não lembram o diabo também. Vamos ouvir o tema Dançar Sons, deste novo disco lançado pela própria editora da banda, a Indifada. Enlaçar-te nesta melodia, abraçar um molde de água fria e morrer sem companhia. Enganar-se na casa de banho, perguntar as horas a um estranho e o medo de ficar. ficar para ti. Habitualmente pensa-se só como viver, como morrer, viver com mais gente. Ação da chuva moderada, dançar com a minha namorada, enquanto eu vou fugir para a estrada, ficar a ouvir a trovoada e mover-me sem companhia, sem medo de ficar para ti. No meio de perder um amigo, saber se ligo ou não ligo. Habitualmente pensamos só, se fica-se só. Frequentemente vivemos a sós, contigo, sem ti, mas comigo. Habitualmente mandar um abraço para o programa A Escola e o Meio, e estou, fico muito contente, tenham escolhido a música Dançar Sós, que é uma das minhas preferidas. Um abraço para vocês e felicidades. Passemos então a outro assunto, neste caso o desporto motorizado, com o nosso Pedro Andrade. José Pedro Fontes, ao volante do seu Citroën DS3R5, venceu o Rally de Castelo Branco, a terceira prova do Campeonato Nacional de Rallies. O seu segundo triunfo consecutivo, depois de vencer o Rally de Guimarães. O piloto do DS3 Vodafone Team dominou por completo a prova, levando a melhor perante a concorrência, que nada conseguiu fazer para contrariar o ritmo imposto por Fontes. João Moura ainda venceu na sexta-feira, mas ficou com a segunda posição na geral. João Pedro Fontes dominou a partir de sábado, Ricardo Moura que furou e ficou com a quarta posição atrás de Carlos Martins. Na classificação de pilotos, José Pedro Fontes é o líder com 68 pontos, seguido de João Barros com 62 e em terceiro Ricardo Moura com 58,5 pontos. Noutra competição nacional, mas de velocidade, foi Francisco Abreu e Armando Parente que iniciaram a temporada com uma vitória no Campeonato Nacional de Velocidade, na primeira corrida em Braga. Barbosa e Ivo Nogueira ficaram com o segundo lugar e José Pedro Faria e Miguel Cristóvão garantiram o terceiro lugar, depois de Pedro Salvador e Rafael Lobato terem perdido uma volta com um furo. Na segunda corrida foi a dupla José Pedro Faria e Miguel Cristóvão que venceu. Foi um final de corrida emocionante, com Faria a ultrapassar Francisco Abreu a apenas duas voltas do fim. A dupla Francisco Abreu e Armando Parente saíram da segunda corrida com o segundo posto. O terceiro lugar foi para Pedro Salvador e Rafael Lobato. A próxima prova será em Portimão nos dias 9 e 10 de maio. No Grande Prémio do Bahrein foi Lewis Hamilton que partiu na pole position, seguido de Vettel e em terceiro Nico Rosberg. O Williams de Felipe Massa ficou parado na pré-grelha e os seus mecânicos tiveram que o levar para a pitlane, de onde o brasileiro arrancou para a corrida. Carlos Sainz ficou a saber que tinha uma penalização de 5 segundos para cumprir devido a ter excedido o tempo máximo das suas voltas de reconhecimento, algo que cumpriu na sua primeira paragem nas boxes, mas não prejudicou a classificação, porque abandonou. Na partida, Kimi Raikkonen passou Nico Rosberg, mas o alemão depressa recuperou a posição, passando a perseguir Vettel. Marcos Ericsson ganhou 4 posições na primeira volta, de 9º para 5º. Pastor Maldonado foi penalizado em 5 segundos devido a ter partido na posição errada. Na 9ª volta, Rosberg passou Vettel na curva 1. Neste momento, Hamilton liderava com 5 segundos face a Rosberg, aproveitando a luta deste com os dois Ferrari. Vettel foi o primeiro dos homens da frente a ir às boxes e passou Rosberg, que responde na volta seguinte, recuperando a posição. Na volta 18, Raikkonen vai às boxes e muda a estratégia, saindo com pneus médios, o que significava que no final da corrida o finlandês estaria em pista com os pneus mais rápidos. Na volta 20, Hamilton liderava na frente de Rosberg, Vettel, Raikkonen e Bottas. Na volta 32, Hamilton rodava bem na frente de Rosberg. Raikkonen era quarto, a pouco mais de 4 segundos de Vettel, mas na volta 36, Vettel saiu ligeiramente de pista na curva 14 e danificou a asa dianteira do seu Ferrari, tendo que ir às boxes mudar a asa, caindo para quinto atrás de Bottas. Hamilton passou Raikkonen, que ainda não tinha ido às boxes, e volta à liderança da corrida. O finlandês foi às boxes na volta seguinte, iniciando depois uma forte perseguição a Rosberg, que era segundo. A margem foi caindo volta a volta, enquanto Vettel já se tinha colado a Bottas na luta pelo quarto lugar. Com Raikkonen a pressionar Rosberg nas últimas 4 voltas, as posições entre o segundo e quinto posto estavam completamente em aberto, com Hamilton bem descansado na frente, com cerca de 5 segundos de avanço para Rosberg. A uma volta do final, Rosberg falha uma travagem e Raikkonen aproveita para colocar o Ferrari na segunda posição. Pouco depois, a Mercedes avisa Hamilton, já na sua última volta, para ter cuidado com os travões, mas este cruza a meta com 3 segundos de avanço para Kimi Raikkonen. Bottas aguentou Vettel e assegurou a quarta posição. A primeira corrida da segunda ronda de WTCC em Marrocos foi de domínio completo por parte do piloto argentino José María López. López, que tinha conquistado a pole e que acabou por sair com a vitória na primeira corrida em Marrocos. Mehdi Benani foi ultrapassado na partida por parte do piloto da Citroën Makinrua, que se instalou na segunda posição e por lá ficou até ao fim da corrida. Nas primeiras voltas, os três CLIs estavam muito perto uns dos outros, mas com o passar do tempo, José María López conseguiu aumentar a sua vantagem face aos seus companheiros de equipa, Makinrua. Já Benani ia perdendo tempo para os dois da frente e principalmente para Loeb, que acabou por pressionar o marroquino que corria em casa numa luta bastante interessante entre os dois. O francês acabou mesmo por ultrapassar e conquistar o último lugar do pódio. O português Tiago Monteiro andou em luta com o seu companheiro de equipa, o experiente Gabriel Tarquini, a conseguir ocupar o sexto lugar. A segunda corrida iniciou-se da pior forma para o português Tiago Monteiro, que até tinha realizado uma boa partida, onde tinha conquistado várias posições, ocupando o terceiro posto. Mas levou um toque logo na primeira chicane, causado por Tom Coronel, embora o toque tenha sido completamente involuntário. Na frente da luta era entre os dois Citroën, o de Müller e o de Loeb, com Müller a tentar ganhar vantagem a Loeb sem sucesso. O antigo piloto de rallies pressionava o companheiro de equipa, mas foi incapaz de o ultrapassar, tendo então de se contentar com a segunda posição. López, que não queria deixar fugir muitos pontos para o campeonato, vinha a recuperar várias posições no pelotão, mas devido ao tempo que demorou a ultrapassar Chilton e Valente, e também graças ao andamento de Müller e Loeb, foi incapaz de se intrometer pelas duas primeiras posições, ficando a mais de 18 segundos do vencedor. Rádio Boa Nova. Seguidamente vamos ao nosso Michael Krasowski e a sua política europeia. Desta vez ele vai nos falar da comemoração de uma data muito cara ao povo russo. Verdade, Michael? Vou falar sobre a data de 8 de maio, que comemora-se aqui na Europa, e 9 de maio, que comemora-se na Rússia por causa do fuso horário. Os países europeus esquecem-se do papel do exército vermelho. Os europeus esqueceram quem salvou a Europa da Alemanha nazista, sendo a Segunda Guerra Mundial. Entre 3 mil respondentes, em uma pesquisa internacional, muitos poucos lembram o papel da União Soviética. De acordo com uma pesquisa realizada pela ICM e Research e Sputnik, só 13% dos participantes sabem que a União Soviética desempenhou o papel mais importante na vitória sobre o nazismo. E 27% nem sabem quem ganhou a guerra. De acordo com os historiadores, o Exército Vermelho libertou cerca de metade dos territórios europeus, sem contar com a parte europeia da Rússia, do nazismo, nos anos da Segunda Guerra Mundial. O Exército Vermelho também libertou mais de 120 milhões de pessoas em territórios hoje em dia por 816 países europeus. E já agora, o exército russo derrotou cerca de 75% das tropas nazis, enquanto que os aliados derrotaram os outros porcentos deles. Mas, de facto, quem sabe de história sabe que os russos tiveram, de facto, um papel muito importante e foi de facto, foram, de facto, eles que libertaram. Sim, mas o que me surpreendeu mais nesta estatística, o que me veio falar, porque eu encontrei isto na internet, e 27 nem souberam quem ganhou a guerra. Eles não saberam que... Eles sabiam que a guerra existiu, mas nem saberam quem participou e quem ganhou. Ou seja, há muita gente que não anda a estudar história como devia. Isso é verdade? Acho que sim. Pois é, infelizmente. Francisco quer opinar em relação ao que tu disseste. Então diz, Francisco. Está bem que a Rússia esteve teve um Rússia, sim, União Soviética, pois. Teve um papel focal na Segunda Guerra Mundial para derrotar o nazismo, sim, mas o rastro de destruição que a Rússia deixou foi. A União Soviética foi catastrófico. Foi a quantidade de mulheres violadas, de famílias completamente assassinadas pela União Soviética, pessoas inocentes, foi pelo Exército Vermelho, foi. Pronto, nem sei como descrever. E não são. Isso, Não são danos colaterais, é mau. É o horror da guerra. É o horror da guerra. Isso provavelmente feito por todos os exércitos e não só pelo Exército Vermelho, infelizmente. Pelo que é relatado, o Exército Vermelho fez isso numa escala brutal. No território alemão? Por todos os territórios onde passaram. Diz, Michael, a tua resposta. A minha resposta é a seguinte: ponto, isto é guerra, danos colaterais em todo lado. Se vocês querem falar sobre isso, na Rússia houve coisas bem piores e mais terrorizadas. E por falar em destruição na Alemanha, nós não tínhamos nada para destruir lá. Se vocês sabem da história, é a professora de história que eu tenho cá, deve saber de certeza. Todas as cidades já estavam destruídas com o bombardeamento dos ingleses. O Essen foi completamente destruído pelos bombardeiros ingleses, e é que não seja por isso. Nós temos, há relatórios que entre algumas cidades já estavam destruídas, não é isso? Há violações? Ah, sem dúvida, o nosso povo não era santo e o nosso exército nunca mais era santo, mas isso são todos os exércitos. E vocês só falam de um, como sempre. Não temos cá a guerra leste ou oeste. Tem calma, Michael. Só estamos a constatar uma realidade que, num quadro de guerra, infelizmente, estas situações extremas acontecem, e acontecem por parte de vários exércitos, não é só por parte do exército soviético. Boa Nova, irresistível. Vamos passar a um tema mais ameno. Vamos viajar até a Europa Central, a uma cidade belíssima que o nosso Francisco visitou há pouco tempo, por isso ele não se pode ir embora sem dar o seu testemunho. A Patrícia quer nos levar até Praga. Vamos ver o que é que ela nos sugere para visitarmos em Praga, capital da República Checa, não é assim? Sim. Praga é uma joia na coroa da Europa. Muitos visitantes enganam-se ao pensar que é uma capital leste europeu, pois se olharmos para qualquer mapa rapidamente verificamos que Praga e a República Checa ficam no coração do continente. Bem-vindo à Europa Central. Outrora, sob o domínio do Império Austro-Húngaro, os checos, assim como os eslovacos, passaram da independência à ocupação alemã e soviética, e depois de novo à independência. Praga é um bastião de estilos arquitetónicos, com igrejas e catedrais, monumentos em pedra e pináculos dourados espalhados pela cidade. A história transpira por todos os poros desta magnífica cidade. Coloque-se no topo da escadaria do Parque Letna, perto do gigantesco metrónomo vermelho, e fica abismado com as lembrantes pontes sobre o rio Vltava e as torres que brilham ao mesmo além. Atravessa a Ponte Carlos para deambular na cidade velha, recheada de igrejas e teatros, alguns dos quais datam do século XIII, e depois caminha até à cidade nova e à Praça Veselau, onde encontrará galerias, restaurantes e lojas. Quando o sol se põe, uma verdadeira multidão de gente tenta arrastá-lo para os restaurantes e discotecas que representam. Praga é uma cidade dourada, imersa numa tradição de arquitetura e história. Desde os castelos gêmeos que guardam a cidade em cada uma das margens de Vltava, as maravilhosas pontes e igrejas espalhadas por toda a cidade, Praga é um regalo para a vista. A variedade de estilos arquitetónicos vai desde o gótico ao pós-moderno. Passeio por jardins escondidos ou passe tempo a explorar as pequenas lojas nos bairros históricos. Fico maravilhado com os edifícios que datam desde a Idade Média até à Era Moderna. Todos os tesouros da cidade podem ser acedidos de autocarro, metro elétrico, e a maioria estão à distância de um passeio a pé uns dos outros. Quer tenha vindo para um fim de semana descansado ou porque é um entusiasta da arquitetura a explorar este depósito da cultura, Praga tem muito para oferecer. Aproveite os edifícios, a comida, a música e tudo mais. Vá, não se vai arrepender. Francisco, tu que estiveste lá há pouco tempo, recomendas vivamente a cidade de Praga. Imenso. É uma cidade lindíssima. Eles apostam muito na sua herança medieval, de maneira que os restaurantes, assim, até as lembranças que se trazem e que se encontram são todas assim inspiradas na cultura medieval, na herança medieval que eles têm, que é enorme. E... os magníficos cristais, sim, da Boêmia, não é? Que se vendem, sim, lá nas lojas, que são caríssimos, mas que são lindíssimos. É uma cidade muito monumental, com um património fabuloso. Portanto, é de facto das cidades da Europa. Se quiser escolher uma cidade para visitar no próximo verão, a Patrícia tem razão. Praga é de ser, não vai defraudar. Achaste os monumentos, sim, sujos, já me, sim, disseste. Sim, foi isso. Devido, sim, à poluição. Estão assim sujos, mas também... tive um bocado de azar com o tempo, sim. É que isto até teve assim uma certa piada. Meu pai não achou muito a piada, mas tu achaste? Eu achei piada porque choveu muito. Choveu e nevou todos. Deve ser linda Praga com neve, convenhamos. Sim, é de certa maneira é, mas foi assim um bocado mau, porque nós apanhámos com a neve e com a chuva. E para passear sempre, não é sempre quando estávamos na rua, porque andámos quase sempre a pé e quase sempre na rua. E pronto. E na altura, e a temperatura era baixa? A temperatura, sim, nunca, acho que nunca passou dos 10 graus. Pois. E também nesta altura da Páscoa, normalmente não está assim na altura da Páscoa, porque eles disseram que nevou mais no último dia do que no inverno inteiro. No inverno inteiro esteve sol, nesta semana da Páscoa esteve o tempo assim, cheio de nuvens, frio, neve. Pois, mas se for no verão não vai ter esse problema. Nesta altura da Páscoa eles têm lá uma espécie de tendas assim onde vendem comida. Nas praças, assim, é? Naquela praça principal da, onde está na cidade velha. A torre com o relógio astronómico. Exatamente, que é lindíssimo. É. Quando é a altura de mudança de hora, junta-se ali uma multidão. Sim. Sim, senhor. Se forem no verão, só tem o problema das trovoadas, que aquela zona da Europa, normalmente à tarde, há sempre umas fortes trovoadas, mas depois passa a trovoada e fica novamente bom tempo. Portanto, ir até Praga é um bom destino para as próximas férias. Rádio Boa Nova. Espetacular. A finalizar, temos a saúde, e desta vez o nosso amigo Daniel traz-nos... A nova lei do álcool. Pois não sei se os meninos andam distraídos e os senhores ouvintes, provavelmente não, já se aperceberam que vai entrar brevemente em vigor uma nova lei sobre o álcool que está relacionada com a juventude. Por isso é que a trazemos aqui, uma vez que o Daniel, por vezes, já trouxe aqui este tema. A nova lei do álcool não vai penalizar o consumo de bebidas por menores de idade, mas apenas a venda ou disponibilização em locais públicos. Desde 2013, como sabem, a lei prevê uma diferenciação entre bebidas espirituosas, permitidas só a partir dos 18 anos, e restantes bebidas alcoólicas, que podem ser consumidas a partir dos 16. Com as alterações desta lei, aprovadas pelo Governo, a venda ou disponibilização de todas as bebidas alcoólicas vai ser proibida a menores de idade. Segundo o Secretário de Estado da Saúde, Leal Costa, o Governo decidiu assim proibir a venda de todo o tipo de bebidas alcoólicas a menores, também pelas dificuldades de fiscalização que representa a atual lei, que autoriza a cerveja e vinho a quem tem mais de 16 anos. Admite que a lei que proíbe a venda de álcool a menores poderá ser endurecida daqui a 2 anos, quando for feita uma nova avaliação das mudanças de comportamento dos jovens face à bebida. Portanto, Daniel, quer isto dizer que nós tínhamos aqui discutido se, por exemplo, começar a consumir a cerveja ou vinho a partir dos 16 até aos 18 era possível, à luz da lei, agora passa a não ser. Portanto, é proibida a venda de qualquer bebida alcoólica, mesmo estas de menor grau de alcoolemia, como sabem, a qualquer jovem que tenha menos de 18 anos. Achas que isto vai conseguir diminuir o consumo de álcool, que tu outro dia disseste que estava a ser cada vez maior e estava a ser preocupante entre os jovens, Daniel? Eu acho que sim. Pelo menos vai penalizar quem vende, não penaliza quem consome, quem for apanhado a consumir, mas penaliza quem vende. Esperemos que sim. Diz, Inês, achas bem? Eu acho que vai ser indiferente. Então? Eu acho que não vai fazer a mínima diferença. Então porquê? Vender... achas que se vai continuar os... mas a lei vai ser mais punitiva para quem ousar vender a menores? Eu acho que vai ser mesmo igual na mesma. Acho que vai ser igual na mesma. Acho que não vai fazer a mínima diferença, as pessoas vão continuar a beber, vão continuar a vender... Mas não podem, à luz da lei, é uma legalidade. Não podem, mas fazem, não é mesmo? Podem sofrer coimas. É verdade, mas acho que isso não vai impedir nada. Então, se nós soubermos que o consumo está a ser feito no sítio X, cabe-nos a nós, cidadãos, fazer cumprir a lei. É verdade. E obviamente, denunciar as situações. Vamos estar atentos para evitarmos as situações que, infelizmente, já têm acontecido entre os nossos jovens. Michael, queres dizer? Oh, professora, não é muito difícil também arranjar bebidas para ninguém, para aqueles que até têm 17, 15 ou 15 anos? Porque vão os mais velhos e compram para os mais novos. Já sabemos dessa estratégia, pois. Mas isso também é uma questão de consciência. Não é? Tu que já tens mais 18, sabes que provavelmente não estarás a fazer bem aos teus colegas, mesmo que eles te peçam. É uma questão de consciência que tu tens que ter, de proteção aos teus amigos. Porque se calhar tu já tens maturidade para perceber que se a lei protege estes jovens, por alguma razão é. Há aqui uma questão de saúde pública. Vocês sabem, não precisamos voltar a dizer que o consumo precoce de bebidas alcoólicas provoca danos no organismo humano. E que isso vai ter sequelas. E, portanto, os pais, e estamos aqui a falar para muitos pais, para muitas famílias, os pais devem ter consciência que o consumo está, de facto... Fala-se aqui, primeiro em 16, na lei ainda, que ainda está em vigor, e depois 18. Nós sabemos que há muitos jovens que consomem álcool muito mais novos. E temos-los na nossa escola. E, portanto, muitas vezes os pais não sabem disto. E é bom que estejam atentos a estas situações, porque estão a evitar problemas de saúde futuros nos filhos. A escola é o meio. Bem, temos que prosseguir para continuarmos com as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No dia 20 de março decorreu uma visita de estudo no âmbito de educação moral e religiosa católica até a Espanha, mais concretamente até às cidades da Corunha e Santiago de Compostela. As alunas Liliana Silva e Maria Madeira e Rodrigo descreveram-nos assim esta viagem. No primeiro dia visitámos a cidade da Corunha, logo que entrámos na cidade por volta das 14 horas. Contornámos o Estádio Desportivo da Corunha e apreciámos a paisagem da magnífica praia adjacente à cidade. Seguidamente, fomos à Casa del Hombre, também conhecido como Museu do Homem. Aqui descobrimos uma exposição sobre o corpo humano. Neste museu, pudemos interagir com os elementos expostos e descobrir ativamente como funciona o corpo humano. Foi surpreendente ver a complexidade do corpo humano e da mente humana. Após a visita a este museu, fomos até à Torre de Hércules, no local, com uma visita incrível. No dia seguinte, fomos em direção à Catedral de Santiago de Compostela. Como chegámos um pouco antes da hora da Eucaristia, demos uma volta pelo interior da Catedral e abraçámos a imagem de Santiago, que se encontra no altar principal, ritual que é repetido pelos peregrinos que visitam Santiago de Compostela. Diz a tradição que se encostarmos a cabeça à concha que tem no manto e abraçarmos com muita força Santiago, os nossos desejos serão concretizados. Momentos mais tarde, celebrou-se a Eucaristia, na qual estiveram presentes todos os alunos do nosso agrupamento e alunos portugueses de outros agrupamentos. Foi um momento de interiorização pessoal e comunitária. Foi com grande alegria que ouvimos mencionar o nome do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital pelo presidente da cerimónia, agradecendo a presença dos jovens que frequentam a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Depois de terminada a cerimónia, passeámos pelas ruas mais próximas da Catedral. Com esta viagem, ganhámos novos amigos e adquirimos mais conhecimentos. Também no dia 17 de abril, as turmas A, B, C, D, E e I do 9º ano realizaram uma visita de estudo a Lisboa, nomeadamente à Assembleia da República, a Belém, ao Museu dos Coxas, ao Museu da Presidência, à Igreja dos Jerónimos e à Baixa Pombalina. Na Assembleia da República, os alunos e professores foram recebidos pelo deputado Maurício Marques, tendo ainda a oportunidade de assistir ao debate quinzenal na Assembleia, com a presença do Primeiro-Ministro e alguns membros do Governo. Em Belém, além da visita a vários museus, os participantes puderam usufruir toda a envolvência daquele espaço, degustando o famoso pastel de Belém. Também no dia 17 de abril decorreu uma visita de estudo a Lisboa com as turmas D e E do 11º ano de Línguas e Humanidades, no âmbito das disciplinas de História e de Português. Os alunos tiveram a oportunidade de usufruir de duas visitas guiadas, de manhã ao Aqueduto das Águas Livres, uma imponente obra de engenharia mandada a construir por Dom João V, tem uma dimensão de 58.135 metros, 35 arcos, tendo o central um vão de 29 metros de largura e 65 de altura, o que o torna o maior arco em pedra construído em todo o mundo. O aqueduto abastecia 34 chafarizes. Este edifício, que servia de término ao aqueduto, foi da responsabilidade do arquiteto Carlos Mardel e só foi concluído em 1834. Esta monumental e notável obra de engenharia hidráulica, que levou mais de um século a ser erguida, só foi retirada do sistema de abastecimento das águas à cidade de Lisboa em 1967. À tarde tiveram o privilégio de uma visita guiada ao imponente Teatro Nacional de São Carlos, solenemente inaugurado a 30 de junho de 1793, durante a governação de Dom João VI. A nível planimétrico, inspira-se no Teatro de São Carlos de Nápoles, embora a fachada se baseie no Scala de Milão. A sala possui 5 ordens de camarotes animados pelo brilho da talha dourada, que aparcam as escadarias de largas proporções, os mármores da tribuna e a decoração do salão nobre, concorrem para a criação de uma atmosfera próxima do barroco. O extraordinário valor e a beleza arquitetónica do edifício, bem como a excepcional qualidade musical que tem caracterizado os seus longos anos de vida, torna o Teatro Nacional de São Carlos figura incontornável da cena artística e cultural portuguesa. Mas muito mais do que um mero herdeiro dessa dimensão histórica, São Carlos é hoje uma casa viva de música e cultura, sempre de portas abertas, que oferece uma programação diversificada, habilitada a corresponder aos mais exigentes, melómanos e capaz de cativar os espectadores menos frequentes. A finalizar a visita, os alunos puderam apreciar a imponência da Baixa Pombalina, terminando no Terreiro do Paço, junto ao Arco da Rua Augusta, mais uma visita de estudo que contribuiu de certo para o seu enriquecimento. Também no dia 17 de abril decorreu na Escola Secundária a Feira Académica 2015, uma iniciativa da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, que pretendeu privilegiar o contacto dos nossos alunos com instituições universitárias da região centro, nomeadamente a ESTGO, os Politécnicos da Guarda e de Viseu e a Associação Académica de Coimbra. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Passamos às notícias do desporto escolar, neste caso dos excelentes resultados da equipa de atletismo que nos foram relatados pelo seu responsável, professor Albano Diniz. São resultados de destaque: Francisco Lucato, 100 metros, barreiras, 4º lugar. Francisco Monteiro, 100 metros, 5º lugar. José Pinto, 100 metros, 1º lugar e 1º lugar no salto em comprimento. Mariana Faria, lançamento do peso, 5º lugar. Ana Silva, lançamento do peso, 1º lugar. Ricardo Nunes, lançamento do peso, 5º lugar. João Tavares, 80 metros, 6º lugar. Fernando Vicente, 60 metros, 3º lugar nos Benjamins e 3º lugar no salto em comprimento. Nuno Saraiva, salto em comprimento, 1º lugar e 60 metros, 4º lugar. Joana Fonseca, Mariana Faria, Maria Martins e Andréa Teixeira, 4x100, 2º lugar. Francisco Monteiro, Paulo Marques, Gustavo Fernandes e Francisco Lucato, 4x100, 2º lugar. As alunas referidas são vice-campeãs distritais em juvenis femininos. Estão selecionados para o campeonato regional a realizar no Luso, no dia 1 de maio. Mariana Faria e Ricardo Nunes, no lançamento do peso, e José Pinto, nos 100 metros. Este aluno pode vir a ser apurado para uma prova de atletismo 2015, Memorial Jeanne Humbert, no Campeonato Mundial Escolar a realizar em Yvonne, na República Popular da China. Parabéns a todos. Rádio Boa Nova. Terminamos já aqui o nosso programa, A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade, Catarina Peixoto, Daniel Pereira, Patrícia Correia e Michael Krasowski. Terminamos por hoje, despedimos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.